19-10, localize the runway 10. Argentina 19-10, complete approach, call tower 18.95. Complete approach, tower 18.95, Argentina 19-10, buona noche. Buona noche. Tower, buona noche, Argentina 19-10, localize the runway 10. Argentina 19-10, altimeter sorry, 1012. Is the land gear unlocked? Affirmative, landing gear down unlocked. Argentina 19-10, clear to land runway 10. The wind is variable with 3 knots. Light rain over the field. Clear to land runway 10, Argentina 19-10. Argentina 19-10 for your information, light rain over the field. Copy Argentina 19-10. Está no 3601 no 4. 3601, coordenação aqui do solo, reporte para o táxi. Bota ali, táxi, está 3601. Argentina 19-10 on the ground at 47, taxi approved via taxiway Alpha, hold to our taxiway Juliet. Argentina 19-10, taxiway Alpha, hold to Juliet. Affirm. Taxi Titan 3601, 173 a bordo, autonomia de 4 e 10, alterna Galeão. 3601, até o ponto de espera autorizado, primeira direita, reporte quando pronto para decolagem. Autorizado até o ponto de espera, reporta pronto, 3601. Mike, X, Y, Bravo, 4, 3, mantém a escuta, por gentileza. Juliet to apron 3, left, after that left again, to apron 3, Argentina 19 and 10. Juliet, apron 3, Argentina 10. Left and left, and when you there at the apron 3, pay attention to the marshal. Left and left, apron 3, Argentina 10. Moto de espera pronto, TAM 3601. TAM 3601, autorizado ingresso de decolagem, pista no zero, vento variável com 03 nós, altímetro do Mané, 0012. Informo chuva sobre o campo, pista molhada. Afirmativo. Pente autorizando a linha de decola 10 da 3601. Can you confirm? Apron 3, I want to find you. Roger. Kino 1910, do you have the marshal in sight? Yes, that's correct. I will continue at 1910. Confirm. I will continue Argentina 1910. Okay, follow the instructions, the marshal instructions, please. Argentina 1910. Your position will be 01. Confirm straight ahead then, 01. Your position will be 01. Pay attention, follow the marshal instructions. Right, I will have marked it like 1 hour. Decola Salvador, controle no 20, décima 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. O Mike X foi bravo, né? Escuta. Positivo, no parque 3, solicitar a autorização de negócio para a posição número 5 do parque 3. A intenção então é do pátio 3 rebocar até a posição 05 do pátio principal. Positivo. Gente, mantém a escuta, aguarde o Mike X foi bravo. Bravo. 601, no Sobal 360, na fila da Elvigilância. Sessão 360, pode voar a Leda da presente? Autorizado, Leda. Obrigado. Bravo, inicia o pushback no pátio 3 e o reboque reporte para ingresso no pátio principal. Olho, sigo bravo. Ova direita 350, stand 3601, não pode levar para uma saída. Ok, agora controle. Direita 250, vitória Fama 7. 250, copiado. Com quantas milhas? Aproximadamente 80 milhas. Controle está 3601. É, só para coordenar já junto ao centro, nós não vamos ter condições de atuar Leda. Informações pesadas sobre Leda e mais 50 milhas aproximadamente, que seria o eixo da nossa rota. Então daqui mais 670 milhas a gente pode voar. Possível coordenar com o centro de bridge. Temos informações pesadas aqui à esquerda. A 3601, após o desvio, a instrução sempre Recife, é pro de bridge. E vai restrito agora ao 300. Afirmativo, restrito ao 300, tanto 3601, após desvio, vai voar bridge. baixo. Da 3601 no chame centro Recife em 13, corrija. 126 decimal 0, alterna 122 decimal 8, bom louco. 260-2288, obrigado, bota mais. Autorizado ingresso até o portão 05, repórter no terminal, o Mike X Bravo. até a próxima. Comodoro, bom dia, Oceanário 63. Boa informação, Gol, 3360 para Guarulhos. É 251, Golf confere a informação em curso, 360 Guarulhos, aguarde coordenação, um minuto, cópia, por gentileza. Aguardando, recebendo, aproximado, 251. Oceané 6251, pronto para cópia? Afirma, senhor, pronto para cópia. Oceané 6251, 30 Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, peixeira saída da El, Leda, após Leda, voa direto para São Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após direto Trive, após direto Poços. 5542 no transponder, o controle 120, decimal 8. Oceané 6251. Afirmo, 3-0-3-0 para Guarulhos, pista 10, primeira curva direita da Auleta, transição Brinde, Santos Zona Meia, primeira via, Belo Horizonte, Trive Costa, transponder 542-1208, é o controle, 6251. Cotejamento correto, reporte quando pronto no portão 03, hoje na 6251. Afirmo, reporte na pronto, 6251. Sierra Tango, bom dia, sem identificação, desça 2000 pés, chegada à área, ajuste 1092. Salvador, Oceané 6251, bom dia, posição 3 para o pushback acionamento. 6251, coordenação aqui pessoal, reporte com o plano para o táxi. Reportaremos, obrigado.